Fala galera, estamos começando mais um Leitura de Comentários do Pato de Papete. Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Godoka. Calma, calma, cara, calma que vai chegar lá o oi. Pera. O problema é o áudio chegar aqui a tempo. É, amanhã chega. Temos também o Gariba. Eu tô aqui. E o Edson caiu. O Sirvini. Vixe, mano. Puta que pariu. É tipo uma gripe, tá ligado? As pessoas pegam isso. E o Flamer? Flamer? Oi, tô aqui. Eu tô vendo a hora do Edson falar primeiro que o Vini. É uma disputa aqui. Eu vou até pausar um pouco a gravação pra ver se eles voltam, peraí. Edson voltou, mas o Vini não. Edson voltou primeiro que o Vini, hein? Isso é um milagre. Caralho. Então, galera, então vamos começar os comentários que o Pato separou pra gente aí. Vou começar pelo Edson antes que ele caia de novo. Ah, ok. Passa pra outro que eu não tô achando aqui o comentário. Que filho da puta. Caralho. Vai, Gariba. No podcast do Pokémon, né, o BMX 4, o Speed Races comentou: olha o último tema, Michis. Sou fã de Pokémon. Compro todas as versões de todos os jogos. Exceto o Pokémon Black, porque eu não encontro em lugar algum. Aí, o homem de gelo seco comentou: você pode encontrar no submarino. Aí mandaram o link pro cara, mas ele ficou de mimimi, falando que não ia comprar. E o Godoka, com sua sapiência, comentou: ih, caralho, não tô achando. Aí, voltei. Perdi o comentário. Ué, do Godoka. Você broxou, o Godoka comentou alguma coisa? Broxou no meu. Mas o Godoka comentou alguma coisa, daí o Speed Race falou: quer saber? Ah, não, eu tô confundido. Fica pra lá. Passa o próximo. Ai, caralho, que comentário de merda, hein? Tá engrenada hoje esse comentário, hein? Vini, por favor, por favor, Vini. Eu o quê? Lê um comentário. Lê leitura de comentários. Ah, tu não vai apresentar? Tu não vai... Eu já apresentei, cara. Caralho, eu avisei que eu ia sair pra pegar um negócio pra comer e já voltava, seu desgraçado. Falou? Sim, eu avisei ainda. Não, falei, estou saindo, vou pegar um negócio para comer. Já volto. Ninguém ouviu. Porra, oh, desculpa. Cara. Desculpa. Eu sou surdo aqui, cara. Eu sou surdo aqui, tá, mano. Tá bom, Vini. Sério isso, cara? Ah, vou tomar no cu, nem vou participar. Tá, deixa eu pegar um comentário aí. Flamer. Eu separei o comentário aqui do Coruja Homem de Visão, aqui no podcast do Pokémon, que é: foi o único que percebeu o igual ao Final Fantasy do Léo. Não foi, cara. Não foi o único que percebeu, eu percebi na hora. Todos, e eu, todo mundo comentou no. Todo mundo no comentou chat. No chat, mas ninguém falou nada. Deixa eu ler mais um comentário aqui que eu li no podcast de Pokémon. Aqui o Renver comentou: esse podcast tá bom. Excelente pra quem tá com sono. Que interessante tua opinião, Renver. A gente fica muito agradecido por ter postado ela, tá? Ainda mais porque, quer dizer, Renver não, né? Meu ex-amigo Renver. Nós não somos mais amigos, ele é meu ex-amigo. Mas ficamos muito felizes pelo seu comentário, tá? E manda um abraço pra aquela tua ex-namorada pirada lá. O Vini tem muitos ex-amigos, né? No Facebook. Eu tenho vários ex-amigos. Mais um comentário aqui. Rex Blizzard comentou: chupa! Comprei as duas versões e o Y ainda está lacrado. Pô, que bom, cara. A gente pode romper ele com o teu cu, né? Deixa eu continuar esse comentário aí, porque depois seguiu uma sequência muito triste, cara, nesse... Vai lá. Porque ele falou isso. Vou jogar. Ele falou, primeiro ele falou: vou ouvir enquanto jogo Pokémon X, chupa hater. Aí o Filisteu chegou: troféu Virgão não é seu, nem adianta. Aí ele falou isso, né? Que ainda tava lacrado e tal. Aí o Filisteu contou essa triste história aqui. Ele botou assim: comprou os dois, mas ainda não ganhou o troféu Virgão. Eu comprei os dois, mais dois Nintendo 3DS. Paguei pra mim e pro meu primo, pra eu não ser o único velhaco a jogar Pokémon novamente na minha turma. Quando fomos comprar, tentei disfarçar, dizendo que era presente Dia das Crianças para um sobrinho. Meu primo chegou perguntando qual das duas versões eu ia jogar, porque ele queria o Charizard Dragão. Era sexta-feira, um dia antes da estreia do Pokémon. Fui na balada e todas as minas que eu chavecava e me davam fora, eu falava: foda-se você, amanhã eu vou buscar meu jogo do Pokémon. E uma das únicas que eu consegui ficar, claro que era uma mina com pinto grande travesti gay, quando deu 4h30 falei: anota meu celular, tenho que ir embora, senão não consigo acordar para pegar meu jogo de Pokémon às 9h. O Rex Blizzard só complementou: ok, você venceu. Edson, tá dando galera, pra... galera tem se puxado aí, tá, né? O pessoal tá. Edson, tá... Tu ia puxar um aí antes que tu caia? Tenho aqui. No post da tirinha dos Amishes, inclusive eu queria agradecer ao Fox. o primeiro quadrinho fora da maravilhosa Eu Sou Homenageado, muito obrigado. Amanhã eu vou ficar emocionado pra cacete. Não, tu ficou emocionado três dias depois só. É. Então, o post já é de 2 dias, entendeu? Ah, desculpa. Então, como o post foi lançado há 2 dias, hoje surgiu assim uma pessoa incauta, Gary Bilbo, há 13 horas atrás, no momento da gravação do podcast, colocou assim: coloquei foda agora. Depois de dias. De dias, só agora notei o trocadilho do Godoka, um homem de lei. Que cara burro, velho. Que beleza, cara. 13 horas depois da porra do bagulho. Que merda, hein, cara. Casado sou eu. Ô, Flemer, tem algum separado aí? Tenho sim. Aqui falando sobre o último podcast que saiu de Fim do Mundo, a galera tava discutindo sobre mangás e animes na temática, né? Aí o Anubis falou sobre Gyo, sei lá como é a porra desse nome. E o réu do camarote falou que, tem outros que é desse estilo também. Tava falando no caso como Náusica, do Vale dos Ventos, que o Anubis falou logo em seguida, né? Aí tem outros desse estilo também. Eu não curto muito Náusica porque me dá náusea. Nossa, negativaço esse cara, negativaço. Caralho, velho. Continua. Me deu náusea essa piada. Cadê o botão vermelho? Pera aí. Pera aí, daqui uns 13 dias tu acha ele. Aí o Anubis falou, né? Não, que náusea vem de uma civilização destruída por um novo tipo de arma de guerra e a humanidade vive num ambiente hostil. Aí o réu do camarote fala: náusea é foda, tô fazendo uma maratona do Hayao Miyazaki. Tem muitos animes com o mesmo tema do que eu assisti. Ainda tem o Trigun, bem meia boca. Flavor não curtiu. E Akira. Aí, ignorando o Trigun, ô animal, no podcast a gente falou que Akira não é de apocalipse, sua anta. Ainda fala que Trigun é ruim. É um bosta. Vai, segue. Mas tu falou que esse que o Anubis comentou, pelo menos, é bom, né? Pô, galera. O Slagarto de Pim falou que achou super valorizado demais e achou o final decepcionante. Velho, pra um mangá de terror eu achei bem aceitável e é muito foda, eu gostei do desenvolvimento dele. Ah, vou procurar. Qual? O Trigun? Não, cara. O Gyo. Deixa eu soltar um comentário aqui, cara, no podcast Pokémon também. O Gandalf Kenobi, ele escreveu: Pokémon? Caguei. Aí, nosso amigo Segui chegou. Ah, que pena. A gente tava conversando antes de começar a gravar e uma das intenções era agradar Vossa Senhoria. Espero que nos dê uma próxima chance em outro podcast. Aí o Foca Fofoca botou: Segui uses sarcasmo. Gandalf Kenobi is confused. O Gandalf Kenobi que tá fodinha nos comentários, né? Parece que o inferno largou ele de mão, largou o menino pro mundo, aí agora ele veio aqui no, no Super Amishes e tá achando que tá em casa. teve várias, né? Cola essa bunda na parede, rapaz. Teve várias referências a Pokémon, né, cara? O Foca soltou aqui também o André Marques use Confraternization. It's good. It's good. Good. Isso foi muito bom, cara. O Homem de Gelo Seco usou Jailson use Ziacoco. Is a Delight. Zoroco. The Delight. O... A gente tem... O Coruja soltou uma ótima também aqui. Soltou duas muito boas nesse podcast. Uma ele falou que o... ele achou que o Pokémon que o Vini gostava era o Charmeleon. Porque ele não dá moral pro treinador. Não dá moral. E botou aqui: Pato de Papete use Skypes. Reaper, it's confusing. O Reaper tá sempre confuso, cara. Uma habilidade do Pokémon Reaper dele. Ele tá sempre confuso. Ô, Gariba, lê mais um aí pra nós. Ah, então, é. O Evandro Louco, né? Você. Eu. Comentou. Não, minha avó, porra! Comentou: A Wild Anubis Appears. Louco uses Permanente Block. It's super effective. O Action Figure e o Assassino comentou: Gariba use Charm. He don't have this attack. Vai fuder. E o Foca comentou: Foca use Sprasodia. It's not very effective. Muito boa. Eu gostei da. E... Gariba use CCAA. Super effective. Teve um que eu gostei também, que acho que, foi do Imorrível, que ele botou, tipo, Mariana Córdoba, use your dicks, Bruno e os Paralyzer. Do cintura pra baixo. O Coruja usou o Pato de Papete, use Skype, Reaper is Confused. Esse é muito interno, cara, ninguém vai entender. É, eu já falei isso também. Uhum. Ah, não prestei atenção, desculpa. Vini, mais um aí. Então, Só deixa eu ver aqui um comentário. Que. Aqui. Pronto. No episódio. Aqui. O episódio de desenho mais irritante de todos os tempos, que foi o meu melhor post até hoje na história de todo esse blog. Puta merda. Foi o post mais safado, mais tapa-buraco, mais escroto e mais cocôzento. Aí o Luke vai lá e comenta: Não sabia que o Vini era um estagiário. Pois é, tua mãe sabia, então... e mais um comentário ainda no Aleatoriedade Sobre o Nada, né? Que foi aquela coisa bizarra que a gente postou. Gostaria de pedir desculpa para todos vocês, leitores e comentaristas, né? Quanto à minha ausência a partir da metade do podcast. Ninguém notou. Mas é porque eu sou transão e eu saí pra baladinha, né? Eu saí. E aí eu não colocaram a hora que eu dei tchau, mas eu dei tchau pro pessoal, tá? Não me chamem de grosso, tá, pessoal? Eu sou um rapaz super legal. O Homem de Gelo Seco comentou no Aleatoriedade Sobre o Nada: O pior é que eles roubam os bordões de sites menores, é alguma resposta ou alguma outra coisa, porque eu não sei quem é que postou essa porra aqui. O pior é que eles, falando de um outro site aí, que eles roubam os bordões dos sites menores, como o Baile dos Enxutos e o Super Amishes. Aí os leitores conhecem primeiro o bordão por lá, e quando vem aqui e vem que a gente usa esses bordões, eles falam que esses sites são cópias. Bom, pode ser a cópia da minha giromba no cu de cada um que achar essa porra, vamos tudo se fuder. Safadeza sem limites. Se vocês não escutam e não conhecem os Super Amishes, vocês são tudo muito cocôs. Ouça o primeiro Bem Amishes pra saber que o Ai Ai surgiu no primeiro podcast há muito tempo atrás. É. Exatamente. Conheçam as origens, pesquisem, estudem. O Vini anda muito irritado. Ah, eu tô xingando, cara, eu tô xingando todo mundo, xingando todo mundo. Eu tô me guardando pra um podcast especial. Eu tô fazendo uma lista de coisas que me irritam. Tudo. Eu já tô com 3 páginas do Word em fonte 12. O podcast vai ser um monólogo do Vini xingando tudo e todo mundo, né? Fiquem tranquilaços aí. Não, não, não. O Vini vai resumir, vai ser rapidinho. Coisas que me irritam. Número 1. O mundo. Ih, vou ler mais um comentário aqui. Eu pensei que ele ia imitar o Tio Macalé. Ih, nojinho. É, não, o Tio Macalé é nordestino, e quem sabe imitar ele é tu. Não, ele é. Então, a Miss Francine, que eu não sei quem é, ela pegou e comentou: Ai, o podcast tá muito bom, gente. Parabéns a todos os envolvidos. Caí aqui no podcast de Pokémon procurando por Pokémon pelado. Hehe. E já ouvi todos, inclusive as leituras de comentários. Abre parênteses. Aliás, o único site que eu conheço que a leitura de comentários é tão engraçada quanto o podcast. Aí eu comentei. Ah, é? Que bom. Daí ela. Ha, bicha. Todo mundo sabe que por ser uma mulher que comenta em um site nerd, você obrigatoriamente tem que me endeusar e responder sua linda em todos os meus comentários. Senão é porque você é gay. Ha, ha, ha, ha, ha. Minha única frase pra ti é: não vou te dar moral, foda-se a sua pessoa. Ok? Adeus. Não precisa voltar aqui também, o tá? O melhor foi o... Não precisa comentar mais aqui. O melhor, adeus. O melhor foi o comentário do Action Figure Assassino, que ele falou assim: ô, Vini, o cara... Pô, xingando a guria nova, hein? Ah, tá, entendi. Tá, ele tá dentro do personagem dele, de não dar moral pra ninguém. Isso não é um personagem, isso sou eu, vamos tomar no cu. Tá bom. Ô, Godoka, tem mais um aí? Ô, beleza, eu tenho uma série aqui. Vai. Surgiu um novo leitor hoje, chamado O Homem de Lei. Hoje, no podcast do Apocalipse, ele escreveu: excelente podcast, amigos. Dei várias risadas aqui. Achei o tema muito bom. Só gostaria de acrescentar uma coisa. Esqueceram de falar do Pokémon Vortex. E a participação do Léo ficou bem legal também. E o Foco respondeu: hahaha, esse nick tava demorando pra aparecer. Chega o Flamer e fala: esse é fake teu, né, Foca? E eu queria responder que não. Na verdade, o homem de lei sou eu, aproximadamente daqui uns 3 meses. Só que eu só vou saber depois. Falando em Foca, falando em Foca, eu fiz uma piadoca muito marota num post. Eu ia falar dele também. Ah, então lê aí. O Vini, no mesmo dia da tirinha dos amiches, do homem de lei, cara, eu adorei isso. Vini chega e fala: motherfucker, essa tirinha, hein? Hein? Na aguardo pelo voto do fiscal. E foi ignorado. O fiscal nem se deu. Eu ia dizer que eu fiquei muito triste. Eu tinha até nesse podcast, no passado, eu tinha dedicado uma piada pro fiscal. Mas eu quero tirar essa piada, tirar essa dedicatória, porque ele é um pau no cu, tá? Pau no cu que foi babaca, pau no cu que precisamos, é outro perfil. Precisa? Voltando aí pro podcast, pro comentário que o Godot acabou de falar, tem aqui embaixo, né, o Gariba positivando o comentário do Foca, esse que tava demorando a aparecer. Uhum. Positiva essa pra sódia, já que o fiscal é um funcionário que só falta pôr o trabalho dele. Aí logo embaixo vem o fiscal aí: já abre mão dessa Foca. No show Foca tá aí sempre. No show da Maravilhosa lá do Foca, o fiscal apareceu, tipo, tem tanta pra sódia nisso aí que aí deu aquele baita espação, deu um erro 404. Uhum. tem mais aí, ô Godok? Tenho. Na tirinha dos amigos também, cadê? Importante. Não, pula pra outro que eu rio, poxa. Ah, então tá faltando o Flamer aí fechar essa rodada. Eu queria saber, porque surgiu um comentarista aí, Flamerdrox, que me apareceu dizendo... Eu já sei por que ele é Flamerdrox. Já sei, e não sou eu. Porque tu fica boladinho. Não, é isso mesmo que eu vou dizer, que ele tá dizendo aqui que eu sei chinelinha, pô. Ele acabou de dizer aqui, ó. Peraí, pô. Eu conheço Flamer há no mínimo 10 anos, tá? No mínimo 10 anos. E ele sempre foi estrelinha, gente. Não é de agora. Como assim, Só uma coisa. Eu quero falar uma coisa aqui. O Vini falando que o Flamer fica bolado é macaco tacando bosta no outro. Mas desde quando eu não tô bolado? Aí, ó, a prova, olha a prova. Eu sempre tô bolado, eu não nego. Mas tomado. Deixa eu continuar com a leitura aqui. No... Ah, tá, no de aleatoriedade lá. O Homem de Gelo Seco, o Slag e o comentarista. Os três falaram que a gente tava virando estrelinha porque postou aleatoriedade na sexta e não ia ter leitura no sábado. Então tá lá, cara. Ih, não vai ter nada sábado. Saudade do Super Amish moleque, Super Amish de Várzea. Hoje em dia tô estrelinha. Hoje em dia, né? O Slag botou aqui, depois de 4 podcasts, os caras já estão estrelinha. Viraram estrelinha com o mês de blog. Só quero dizer que me convidaram pra participar da BGS, tá? Pra estar lá representando esperamento e tal, e eu não fui. Aí, continuando aqui que eu tava no meu comentário, que eu falei pra eles que não foi estrelinha, tá? Não foi estrelismo. Foi burrice mesmo que a gente errou o dia do agendamento. A gente não, foi seguido, foi? Ah, fui eu também, sei lá. Eu agendei errado, o Segui foi lá e complementou. No fim, a culpa é do Pato, né? É, o Pato que fez a coisa errada. Mais alguém tem mais algum comentário? Tem uns aqui. Vai. Eu tenho um comentário. Tá, então vai ter. Vai, Garibu. No podcast da Fox Speed Race, se comentou. A lixa subiu? Já vai tarde, nada contra. Mas ele desrespeitava muito o Gariba e eu tomo as dores dos outros. Daí o Gandalf comentou. Bom saber, cara Speed. O senhor deve ser um humorista, então, o pessoal do meu colega. Porra, usa vírgula, filha da puta. Eu não vou ler o comentário desse filho da puta, eu vou ignorar e vou passar pro próximo aqui. O Speed Racer falou, tô sem grana no momento, amigo. É, lagarto de pinto. A situação está preta? A Speed Racer, não, todo vermelho. Escolhi um serviço fácil na internet, tudo certinho. Dentro da lei, tu ganha uma nota preta. Interessa? Speed Racer, não, isso tá com cara de roubada. O Kodoka comentou, não, é coisa limpa, preto no branco. Aí o Speed Racer, o que vou lando o Doca disco falhando. É engraçado o Gariba reclamando que o outro não botou vírgula, né? Pô, eu coloco, acho que eu coloco até vírgula demais, cara. Oi, meu nome é Gariba. Vai ler algo que ele escreve assim, né? Porque ele tipo, oi, virgo, meu, virgo. Porra. O Godoka, tem mais aí? É, tem. O Gariba no post do Zeix, da review da Liga da Justiça 23.2, o melhor review que eu já li na minha vida. Sensacional. Ele chegou e falou assim... Vou fazer posts safados também, já que virou moda. Aí o inacreditável Neo pergunta, peraí, o que tu faz é sério? Aí, pra completar, vem o Evandro e completa. Só li verdade. E pra terminar, tem um último aqui no da aleatoriedade. O Slag perguntando, eu gostaria de saber se o Super Amish vai fazer parte da campanha O Que Você Jogou em 2013? Ele falou, eu vi no Gaga Games e gostei bastante. Olha, não sei se a galera vai participar, mas... Eu joguei um jogo muito foda esse ano, eu queria recomendar pra galera. É um exclusivo da Nintendo. Muito foda, chama Super Mario. Cara, é muito foda. É um canador que ele sai correndo por um mundo muito louco e pisando nos bichinhos. Eu acho que tem futuro. Eu acho que não vai ser maior do que Pit Fighter. Mas às vezes ele chega. Eu acho que ele chega no Super Mario 2. Que merda. É, cara. Alguém tem mais um comentário aí pra gente encerrar? Godoka dormiu com o bolo. Eu tenho que, se esse cara lendo, eu não consigo ler. Só mais dois. Então vai, rápido. No meu post, parte 1 sobre por que Digimon é melhor que Pokémon, o Bruno comentou. Eu estava um tempinho esperando esse post, porque sabia que poderia encher os butthurts aqui pra gerar treta. Aí começa a ler o post e quando tá ficando interessante, ele acaba. Vá tomate nesse teu cu magrelo, vírgula, gariba, vírgula. Poderia ter exposto mais uns 2 ou 3 posts para render o post completo. Agora vai dividir esse post de merda em 7 posts de um para B1. Pera que tá cortando aqui. Deu um parágrafo, cada para parecer que você escreve coisa pra caralho. Porra, peraí, peraí, peraí, peraí. Tu tá lendo assim de propósito ou tu lê assim mesmo? Não, cara, porque não tem vírgula nessa porra. Então, lê uma coisa só, né, pô? Tem que chamar o Todd Cogumelo pra ajudar o Gariba a ler. ó, Todd. Abre o olho aí, Todd, hein? Tá bom. Eu só queria dizer pra esse filho da puta do Bruno que eu posso separar a porra do post em 7 partes, mas pelo menos eu posso alguma coisa. Fica a dica. Ó, oh, e ficou bolado, ó. Ficou bolado. E o Egon, cangaceiro fantasma, comentou sobre a tag Mimi mais gostosa que a Miss. É, essa tag é muito errada, considerando que as duas têm uns 10 anos de idade. Considerando que... Os professores esfregando no salão. Considerando que quando eu assistia... Realmente esqueci essa porra. Então deixa pra lá, corta essa parte. Tô sacaneando. Ah, porque, porra, quando eu assistia essa merda eu tinha 10 anos, então lógico que eu tinha tesouro pras duas, né? Tá bom. Então. Não melhorou com isso, de comentar. Não, assim, a gente tem que defender os amigos, mas teve alguém aqui nesse círculo que eu acabei de ver que concordou com a Anubis de que a Renamon pelada era algo bonito. Quem comentou isso? Opa. Não sei, não sei. Alguém quer pra apagar um comentário agora, tá ligado? Vini, mais algum? Cara, assim, eu vim tão bem preparado pra cá que eu parei num post do Churrumino, que é aquele gordinho delícia que escreve pro Superamistos. Se você não conheceu, conheça os Travistas, entre lá no site dos rapazes, são garotos muito legais. Que o nome do post é Trash Delícia The One Warrior. Eu não quero comentar só os comentários, mas eu quero comentar a respeito desse post em si, tá? Tem um comentário aqui maravilhoso, deixa eu ler aqui, que é da Miss Francine, de novo, aquela piranha lá que eu já li e tal, que ela fala... Sabe aquele filme que de tão ruim, mas tão ruim, dá a volta e fica bom? É. Só que esse dá mais uma volta e fica ruim de novo. É, infelizmente, eu tô concordando com ela. Cara, esse treco é horrível. E o trailer, que coisa mesmo. O trailer é muito ruim. Tipo, pegaram a parte de trás da casa de alguém, sei lá. Que tal, né? Continua o diálogo, cara. O diálogo do comentário tá foda. Daí... Aí o Actual Pígrico Assassino comenta lá, aí dá mais uma volta e fica bom. E o Homem Gelo C comenta, e dá mais uma volta e fica ruim. E o Foca, e dá meia volta e fica mais ou menos. Mais ou menos. Fica mais ou menos, mais ou menos. É, mas não fica mais ou menos, cara. É muito ruim esse negócio. Eu achei muito vergonha alheia do Ranger Verde, era um exaço. Ele que né, já enfrentou muitos monstros, até pecuários e tal. Então, é tenso, cara, lutador de MMA aí, respeitoso, caralho, A4, fazer uma porcaria dessa aí, cara. Porra, esse dinossauro que tá aparecendo nesse trailer do The One R, parece a porra do animation do PlayStation 2, caralho. Exato, cara, tipo, os gráficos da força de PlayStation cara, 2, posta, o cara comprou um pack, sei lá, o pack básico de algum editor de vídeo cocôzento e fez um dinossauro, mano. Cara, no trailer 2, tem uma hora que um cara joga um Kamehameha nele e ele rebate com a espada. Eu não tive coragem, ele bate com uma cara de bosta. Ele só baixa o braço assim. Aí o cara deu uma entortadinha pra bola. Tem duas cenas que eu preciso comentar no trailer. Uma cena é uma que aparece um mago, sei lá que porra é aquele filho da puta, que ele tá segurando um cajado e ele solta o cajado. E aí, malandrosamente, deve ter alguém abaixado ali segurando o cajado. Pro cajado fingir que ele tá flutuando, cara. Dá pra ver na cara, assim. E outra cena é do cara lutando com as espadas voando, cara. Puta que pariu, velho. Caralho. Sério, na boa. Esse aí, será, ó. Será que merece tanto tempo assim ficar se pensando nesse filme, velho? Não, o Churrumino tá de parabéns. Não, quero dizer que ele masterizou o meu post do Deadpool lá. Conseguiu, cara. Conseguiu. Sem mais. Flamer, tem teus últimos comentários aí? Pra gente encerrar? Não, vai, segue. Mais alguém? Quer falar mais alguma coisa? Queria dizer que aquele GIF lá nem é tão foda assim. Chupem essa! O GIF é foda, GIF mais cara, foda do mundo, foda, cara. É tu que é um merda e não dá moral pra nada. Não vou dar mesmo, sabe por quê? Porque eu fiquei preocupado com aquele policial, cara. A vida daquele cara terminou ali, mano. O senhor é um attention whore, entendeu? Fica falando que não dá moral. Eu? Attention whore? Então tá bom. Com isso, tá bom. Agora, agora fiquei ofendido. Assim eu quero ver. Agora fiquei ofendido. Fiquei ofendidinho. Ficou bolado. Pô, desculpa. O que? O Vini ficar bolado? Que isso, cara? Vou botar aqui na minha lista, Godoka, me chamar de attention whore. Com isso, encerramos nossa leitura de comentários por hoje. Até o semana que vem, ou daqui a duas semanas, sei lá, vamos ver. Ou não. Gariba. Se a gente ainda estiver falando um com o outro, né? Gariba. Fala, um mês de podcast, não é? Parabéns, galera. Aí. Só, que nem quem comentou ali foi o real do camarote ali que disse que só um mês é a data que só a namorada lembra. É, o filho da puta do Flamengrox tá aí, mais uma prova que o Gariba nasceu no sexo errado. O Pinto já desistiu faz tempo. Engraçado. É engraçadão, né, velho? Também não achei graça nenhuma. Chega, pessoal. Ai, chega. Caralho, achei zoado pra casa, porra. Chega. Ai. Falou, pessoal. Falou, beijo no cu. Falou, galera. Isso me lembra Seinfeld, cara, aquela vez que... Eu não entendi nada. É assim, cara, quando o cara te tira um sarro da tua cara e tu não consegue pensar na resposta, e aí tu só pensa na resposta depois que tu tá longe. Ah, tô ligado, é uma merda isso, cara. Isso aconteceu. Não, isso chama-se... Isso chama... Acabei de falar, não, porra, não sei o que é esse cara, porra. Tá gravando. Vamos lá. Parábola da escada francesa, não é isso? É, não. Na França chamam de parábola da escada. É. Tá, então quer dizer, em outros lugares... Parábola de escada, é. Mas é mesmo. Tem uma traduçãozinha que, em francês, é parábola da escada. Tá ligado que produto da China na China é só produto. É só produto. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p